pagode de valente, o Chico Xoxó. A mulher foi fazer compra e não veio até agora. Aí é que o Chico chora. Assim que ela chegou em casa, foi dizendo pra ele: eu vou me embora. Aí é que o Chico chora. Se a marmita dele não está pronta e o trem também chegar na hora. Da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, e não vê ninguém. Nossa Senhora! Aí é que o Chico chora. A tristeza também vem, e a cruel saudade não demora. Aí é que o Chico chora. Rapaz, quando a noite é daquela bem fria, e ele ainda dorme sem a aurora. Olha aí, Valente, tá vendo? Mandou a jiboia embora, agora tá na saudade, olha aí. A mulher foi fazer compra e não veio até agora. Aí é que o Chico chora. Assim que ela chegou em casa, foi dizendo pra ele: eu vou me embora. A marmita dele não está pronta e trem também chega na hora. Aí é que o Chico chora. Quando ele anda da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, e não vê ninguém. Nossa Senhora! Aí é que o Chico chora. A tristeza também vem, e a cruel saudade não demora. Rapaz, quando a noite é daquela bem friente, e ele ainda dorme sem a aurora.